Orameki patsi, maroni okaraite ti aipatsite, jero maroni ti mayetatsiri, irotake obaña heiteri. Eiro rinko time aipatsite eiro amata ashekiem. Orame aipatsite aparoni okanta eiro umata onchiparem. Okanta natsiyohi. Ikanta koventa heitiri Naciones Unidas. Akako tirori nampitsipe akara heitika.